Caminhe comigo aqui para o Salmo 84 e nós vamos ver um pouco mais sobre portas. O mundo entende, o mundo fala de portas, gente. Tudo nesse mundo tem porta. O reino do Espírito, ele é muito organizado. E o reino das trevas já conhece muito sobre portas. Se vocês olharem os computadores, que o mundo depende deles, todos os computadores são portais. Essa é uma linguagem, não é? Dos computadores. A internet já entende essa linguagem, o que são portas. Os reality shows que tem nas televisões aí têm portais para as pessoas entrarem. Os videogames têm portais para acessar um outro nível. E a Bíblia diz de portais aqui eternos, e nós não entendemos como acessar este nível no reino do Espírito. Jesus certa vez perguntou aos discípulos assim: vocês não entendem que tempo é este? Vocês sabem discernir quando vai chover, quando vem um vento sul, e não sabem que tempos nós vivemos? Vocês já viram essa passagem? Os homens de Deus não conhecem os tempos. E Satanás certa vez virou para Jesus e falou assim: Senhor Jesus, a que vieste? Ainda não é chegada a tua hora. Não falou isso? Satanás conhece os tempos. Satanás conhece muitos mistérios. O nosso adversário conhece mistérios e nós não conhecemos mistérios. Ele conhece portais e opera bem nessa dimensão. Ele conhece tempos e opera bem nessa dimensão. E o povo de Deus? Levantai, ó portas. O Salmo 84, ele começa dizendo assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Nós falamos, levantai, ó portas, porque vem o Senhor dos exércitos. Aí lá no versículo 10 do Salmo 84, diz assim, olha: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Este salmo é um dos filhos de Corá, mas certamente Davi, que era rei, ministrou este salmo também, que ele ministrava todos, além daqueles que fez, os outros também. E o que faz um rei dizer: eu prefiro ser um porteiro, eu prefiro estar às portas da casa do meu Deus? Por que que um rei prefere ser porteiro do que rei? Algumas pessoas não entendem por que que a gente às vezes fica disputando a porta ali, eu, Ovídio, o Fenício, né? É melhor ser porteiro do que rei? Davi cantava isso: eu prefiro ser porteiro. Porque um porteiro, ele, quando ele está na porta certa, ele está na posição, no centro da vontade de Deus. Um porteiro na porta certa, ele tem mais influência do que um rei no trono. E eu vou explicar isso para vocês, porque está escrito aqui, é a palavra que vai explicar. Porque ele guarda a casa de Deus, ele é um porteiro dos céus. Alguém que entende esse mistério é um porteiro dos céus. Portanto, ele abre as portas dos céus e o rei da glória vem. Muitas pessoas às vezes falam assim: mas eu não consigo entender Deus, eu não consigo enxergar Deus, Deus não vem aqui, Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus não está perto de mim. Fala: mas ele está lá no céu, está bem longe, gente. Mas um porteiro abre as portas do céu e o rei da glória vem. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Nós precisamos entender isso. A palavra diz lá, siga mais um pouquinho comigo em Provérbios capítulo 8, e nós vamos tentar entender isso. Meus irmãos, eu ainda estou entendendo. Eu vou morrer aprendendo. Porque é difícil a gente entender mistérios sem a gente ter o discernimento do Deus dos mistérios. Então a gente tem que clamar: Espírito Santo, reina, fala, eu quero abrir o meu coração. Faça essa oração agora: Deus, eu abro o meu entendimento e deixo à sua disposição para o seu Espírito Santo falar a mim mais do que o senhor falou a esse homem que está pregando. E depois você me fala o que ele falou, tá? Porque eu quero saber também. Amém? Provérbios capítulo 8, versículo 34, diz assim: feliz é o homem que me dá ouvidos, velando cada dia as minhas entradas, esperando junto às ombreiras da minha porta. Feliz, bem-aventurado é o homem que toma posição de vigia, que passa o tempo no centro da minha vontade, embaixo das minhas ombreiras. Eu não sei se você sabe, o povo de Deus foi liberto do Egito no primeiro passo, que deu origem à festa que nós cristãos também celebramos, a festa da Páscoa. Eles tiveram as ombreiras marcadas pelo sangue do Cordeiro, como um sinal profético do que haveria de acontecer na nossa vida. Nós temos que ter as ombreiras das nossas vidas marcadas com o sangue do Cordeiro. E aqui está dizendo: feliz é o homem que faz isso. Se você dá ouvidos, porque crer não é somente você acreditar que acontece, é você dar crédito, é reconhecer a palavra de Deus é. A primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Nós queremos entender: eu sou antes de fazer. Não é isso que nós estamos aprendendo? Nós estamos vivendo. Mais importante é ser do que fazer. Por quê? Porque Deus não é um grande fazedor. Deus é o grande eu sou. E se eu fui feito a imagem e semelhança dele, esse é o projeto original de Deus desde o Éden, que ele é e eu devo ser a imagem e semelhança dele, também devo ser. Eu devo ser. E devo ser significa para hoje, amanhã de novo, amanhã e depois da manhã outra vez. Porque ele não é o grande eu era. E nem disse: eu sou o grande eu serei. Um dia eu estava querendo entender, eu estava tomando banho, falei: Deus, que negócio é esse? Só dizer: diga a eles que eu sou o grande eu sou. Diga a eles que eu sou te enviou. Que negócio que você está querendo dizer com isso? Deus falou comigo: filho, eu sou em 1910, 1937, em 1515, em 2000 antes de Cristo, eu sou antes da fundação do mundo. Eu sou, eu sempre fui o eu sou, eu nunca fui o eu fui, e eu nunca serei o eu serei. Hoje ele é o grande eu sou, ele quer que você seja hoje. Porque quem vive do passado ou pensando que no futuro vai dar certo, não vive o eu sou agora. Não tem o privilégio de beber e aprender de Deus o que ele está ensinando para este momento. Uma das coisas que eu mais erro na vida, meus irmãos, é quando eu tento, e eu errei isso demais com a minha família, e às vezes eu erro com a igreja também. Eu já vou pedir perdão aqui por atacado. Às vezes eu fico querendo colocar o que Deus ensinou para mim na cabeça dos outros. Isso é um defeito terrível, meu. E o grande eu sou quer que eu seja aquilo que no corpo eu tenho que ser, mas que eu não insista que o outro também seja, porque ai do ouvido se não tivesse olhos no corpo. E o próprio Deus fala: não diga a cabeça, não preciso dos pés. Quem é o cabeça? Jesus. Nem Jesus pode dizer: eu não preciso de nenhum de vocês, vocês são meus pés. A preparação do evangelho. Cada um tem o eu sou particularizado, porque Deus é um Deus tão lindo, criador, criativo, que ele fez a diversidade, que não tem ninguém aqui com a mesma, nem com a mesma impressão digital. E ai de mim se eu ficar reclamando que está caindo mais cabelo da minha cabeça do que da de outra pessoa. porque ele sabe cada fio. Ele teve mais trabalho comigo do que com muita gente, que da minha caiu muito, não é? Então Deus quer que você seja, mas o que, que Ele quer que você seja? Ele quer que você seja alguém que esteja velando as portas e que suas ombreiras estejam marcadas por Ele. Espera aí, minhas ombreiras? Quem tem ombreira é porta. Nós precisamos entender qual que é o papel do porteiro. Vamos entender primeiro o papel do porteiro. O porteiro, o papel dele é permanecer à porta, vigiando e abrindo sempre que for a hora de abrir. Então ele tem duas funções: abrir e vigiar. Abrir, fechar e vigiar. Então nós vamos ter uma outra situação que nós precisamos entender. Todo lugar tem dois lados, o de dentro e o de fora. Então, nós precisamos entender que tem um porteiro que fica do lado de fora, que é o que vigia, e o que fica do lado de dentro, que é o que abre. Eu, quando estou do lado de fora, eu tenho que todo momento estabelecer um princípio: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Vigie, vigie. Agora, aquele que está do lado de dentro, ele tem que fazer o quê? Ele tem que abrir. Para quê? Para o máximo de gente receber o Rei da Glória. Essas são as missões do porteiro. Aí eu pergunto a vocês: então o que nós devemos fazer? O que nós devemos saber sobre essa porta? Onde se encontra essa porta, meu Deus? Mateus capítulo 7. Vamos ver o que, que Jesus fala sobre essa porta. Como que é o acesso que essa porta dá? Aonde eu vou parar com esse negócio de porta? Mateus capítulo 7. Lá no versículo 13, Jesus fala assim: entrai pela porta estreita. Opa, ele já dá uma dica: a porta é estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Se você desviar da porta, você vai encontrar um outro caminho. Espaçoso. É tão grande que cabe até um lago de enxofre. Lá. Alguns lagos. E ele continua dizendo: e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho. Muitos são os que entram pela larga, né? Pelo caminho espaçoso. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Meus irmãos, este é o grande trunfo do nosso adversário: esconder a porta do máximo de pessoas. É nisso que ele opera e trabalha 24 horas por dia. Esconder a porta. O seu papel é escancarar as portas. Levanta a sua cabeça e abre as portais eternos, para que o Rei da Glória venha e reine na sua família, e reine nos seus colegas de trabalho, e reine nas pessoas que são seus vizinhos, e reine nos seus relacionamentos todos, e reine na sua vida, na sua família, em tudo. Nós temos que abrir os portais. As portas precisam ficar abertas. Se vocês observarem, o pastor no Antigo Testamento, ele ficava na portinhola lá, que chamava agulha, né? Na frente, não tinha porta, era aberto. Quem ficava à porta contando as ovelhas? O pastor. Preste atenção. Quem estava no lugar entre as ombreiras, no lugar de porta? O pastor. Ele é que dava acesso das ovelhas ao aprisco. Ele é que dizia: venham de fora para dentro. E eu vou contando, contando todas. Conta quantas tem. Então, nós precisamos entender o seguinte: se poucos a encontram, e este é o lugar de acesso, eu preciso entender, e vocês vão repetir, digam após mim assim: porta é lugar de passagem. Diga de novo: porta é lugar de passagem. O que significa que se eu não passar para a porta, eu não chego ao reino, ao aprisco. Então todos têm que passar pela porta.